FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, aquele que é o seu podcast. É seu mesmo, hein? É seu. Você só não tem a conta da a senha da conta, mas é seu. E é meu também. Estamos aqui para mais uma edição de número 15, gravado no dia 16 de março de 2019. Não sei quando eu conseguirei postar, mas está aí o registro. Lembrando que também eu tenho blog, que é o Funsabeta. Funsabeta, tudo junto, sem o cedilha.blogspot.com. E tem também o e-mail que tá paradão. Eu nunca recebo e-mail. Quero interagir com o povo. O povo não quer falar comigo. Eu tô triste, tô chorando. Mas tá aí o e-mail, que é o paulsilipeoulsile@gmail.com. E tá tudo na descrição do card aí do YouTube. Card. Eu nem sei o que é o que do YouTube. Mas é isso aí, minha gente. Vamos lá. O que, que eu tenho pra falar? Nada. Tô brincando. Semana que vem, eu tô gravando hoje, dia 16, no dia 22, vai fazer um ano do blog, vou fazer um post especial aí, agradecendo todo mundo, fazer algumas curiosidades aí, e também agradecer vocês aí, meus ouvintes queridos, que estão, os poucos, os parcos que estão aí, mas que estão aí firme e forte, que nem pregam na areia. Por dar essa força aí, mesmo sendo eu não tendo, como eu posso dizer, as malevolências dos outros podcasters. Mas eu só tenho a agradecer aí. Também agradecer o pessoal da Esgotosfera aí, que tem me dado força. E agradecer também ao meu grupinho aí do Discord também, tá me dando força, meus amiguinhos aí. Lembrando que não é meu grupo, só faço parte. Mas e é isso aí, a todos os betas, nós somos lutadores, nós que somos lutadores contra este mundo. E por falar em lutadores, tivemos, né, os atentados lá de Suzano. Tivemos também o atirador louco lá da Nova Zelândia, né? Fez um vídeo lá aparecendo, pra você ver, né, até no BR. BR é inferior aos povos desenvolvidos. Puta. Ponte que partiu, como diria o outro, né? meu amigo, é tão trágico, né? Que negócio que você tem que fazer a piadinha, né? Temos, quinta teve os atiradores lá, né? Que matou 9 pessoas, eu acho, da de Suzano. Matou o tio do cara, aí depois matou mais 8, aí depois se mataram tudo. E o foda disso tudo é que quem morre aí não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, não tem nada. É tudo gado. Ao invés de você matar o dono da fazenda, você mata o boi. E aí, que faz? Adianta? No máximo, você faz um churrasco, mas aí o churrasco acaba, minha gente. Aí você continua. Eu não tô dizendo pra sair matando os outros, mas... O cara não tem, né... Como que eu posso falar? Ele não tem essa sensibilidade com o próximo, essa empatia com o próximo, né? Eu não sei qual que é a motivação verdadeira. Os jornalistas falam, mas... Na verdade, eles não sabem porcaria nenhuma. A gente não sabe a real motivação desses caras fazer isso lá em Suzano, de... Fala que é sofrendo bullying, outros falam que é das bandidagem. Outros para... Ah, eu quero ser lembrado que nem Columbine. A falar nisso vai fazer 20 anos em Columbine, hein? Nossa! O Eric e o Dylan tá bem quisto hoje em dia, hein? Ai, que coisa mais na cabra, bicho. E teve outro da Nova Zelândia, cara. O cara foi matar tudo os comedores de kebab. Entrou nas mesquitas e gravou no Facebook ao vivo, minha gente. Quem sabe faz ao vivo, como diria o outro, né? Parecia CS, cara. Alarminha lá, lock and load. Aí entrando lá, pô. Eu nem vi o vídeo. E é melhor não ver, cara. Melhor não ver se você é sensível a essas coisas, né? É, tudo isso aí acontece porque o mundo tá se degradando cada vez mais, cara. E eu digo que, pela minha opinião, que não vale muita coisa, mas que já tá que eu posso dar minha opinião, eu vou dar, é falta de Jesus no coração dessas pessoas, cara. Tanto dos atiradores de Suzano. Aí dos Betinha lá, do pessoal que morreu, eu não sei, né? Eu não conheço as pessoas, mas... Tem uma que é a coordenadora lá da escola, lá. E pelo que eu conheço de coordenadora de escola, sei não, viu? Se me mereceu. Ah, chega dessas coisas mórbidas aí. E tanto do atirador da Nova Zelândia, quanto até dos comedores de kebab. Porque os caras fazem isso direto. Os esquerdinhas falam que é religião da paz, mas mata todo mundo, vai, faz atentado. E o engraçado é que quando é os comedores de kebab que faz isso... A imprensa dá uma encoberta assim e tal, não, tenta cobrir um pouquinho. É atentado, matou não sei quantas pessoas. Mas ele não fala que o cara é muslim. Agora, quando o cara da Nova Zelândia, eles falam com todo as plenos pulmões. Fascista de extrema direita. Aí é puta que pariu, meu amigo. Ah, toma banho na sorte sem imprensa também. Por que os caras desses não faz? Olha, eu falando de não propagar ódio, depois falo pra propagar o ódio contra o jornalista, cara. Mas eles vão ter o deles. Não precisa... Não precisa nem ir atrás, cara. O rancor que esses caras têm, eles vão... Que, se eles continuarem alimentando, eles vão ladeira abaixo. Um dia teremos a verdadeira justiça, cara. Que esse mundo está próximo do cada vez mais do fim, meu amigo. O jeito é fazer nossas orações, seguir em frente. Teremos dificuldades. Mas Cristo venceu, cara. Eu creio nisso. Se você não crê, tudo bem. Você crê no que você quiser. Mas eu digo que temos que vencer nossas dificuldades, cara. A vida é dura só pra quem é mole, como diria o outro, né? E o tanto que eu aguentei, né? De bullying, de chefe tetinha, de filhos da puta ao longo da minha vida, eu aguentei. Eu não sei, tem hora que eu não sei como que eu tô vivo até agora, cara. Tem hora que eu nem sei. Mas é isso aí, chega de falar disso daí. Que podemos falar mais? Ah, verdade. Vamos ler aqui mais um capítulo do Guia de Aprovação em Concursos do William Douglas. Agora é o capítulo D4. D4 não. D4 não. Aqui não é... Não é pra vereador, não. Vamos lá. Capítulo 4. Esse é interessante, hein? Olha. Como definir o prazo para ser aprovado? Nossa, entupiu o nariz aqui. Peraí. Nossa, deu uma entupida no nariz agora. Falar meio vanho, sabe? Eu era meio vanho. Pão de batão. Aí aquela frasezinha, concurso não se faz para passar, mas até passar. É a regra de ouro do candidato, né? Essa é a regra. Esse negócio, né, de não é importante não definir prazo, mas sim objetivo. E você cumprindo aos poucos, se você conforme sua disponibilidade, porque é difícil mesmo, né? Visto que ultimamente tenho procrastinado muito, né? Mas muito mesmo. E essa semana eu dei uma parada, eu fiz algumas coisas. Ah, lembrar você do meu blog, que eu fiz um post lá do que eu aprendi sobre investimentos. E coloquei lá sobre o CDB. Vai lá, vamos lá dar uma olhada aí, dar uma prestigiada. Inclusive, consegui fazer um post, estudar certinho, dar uma lida, depois fazer um post mais ou menos bacana aí, tal, né? E que o fracasso, vamos voltando aqui no assunto, que os fracassos em concurso faz parte, cara. Ainda mais que agora, tá, a tendência é dificultar os concursos, né? É óbvio que os grandes vendedores de as grandes escolas, né? O Alpha com Estratégia, que mais é Focus, eles vão falar assim que vai tem essa tendência, mas não vai ter, não vai reduzir, não vai acabar, sempre vai ter, porque vai ter, funciona, sempre vai ter, remanejamento e tal, tem que precisar de funcionário, vai ter gente que vai se aposentar e tal, eles dão aquela animada, né? O que não deixa de ser verdade isso daí, mas eu acredito, pelo que eu vejo, que vai dar uma reduzida. Não sei se vai ser drástica, mas vai reduzir um pouco, né? Que, né, pelo menos na esfera federal, né? Do Bolsomito. Bolsomito Golden Shower. E que vai ficar mais difícil. Vão exigir mais coisa. Vão exigir gente que tem vocação de ser chato. Que normalmente quem estuda muito fica muito metido, né? Aí é horrível o negócio. Mas é isso aí, você tem que estudar, cara. É... Dá uma de tio Evandro aqui. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Você fazendo... É, aos poucos, né? Definir o teu objetivo, né? Não é, assim... Estudar 10 horas, assim, por dia. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É, você tenta aproveitar uma, 2 horas, pelo menos. É, você... E pequenas metas, né? Por exemplo, eu quero, pelo menos, estudar... Eu vou estudar Direito Constitucional, tal. Aí... Tem todo o direito, né? Mas você tem que ir aos poucos, tipo... Pelo menos eu vou tentar aprender o artigo 5º. Aí vou, consigo. Porque o artigo 5º é longo, tem aqueles dos direitos das pessoas, tal e tal. Né? Aí depois vou para o artigo 6º, 7º e... Aí vou aos poucos, né? De organizando, né? Um dia você estuda Direito Constitucional, outro você estuda Administrativo, outro dia você estuda Português, Matemática e por aí vai. É, tem que ser passo de formiguinha, cara. Eu tenho que absorver bem a matéria pra chegar na prova não dar branco, né? E ele, o William falando aqui que o título é uma armadilha. É, como definir o prazo para ser aprovado é exatamente não buscar a sua definição. É. Uma hora você vai ser aprovado. Se você continuar seguindo o caminho, vai ser aprovado. E pelo que eu tô vendo aqui de concurso, tem mais de prefeitura, cara. Tá meio fraco aí. Falam que vão abrir do INSS, não sei quando. INSS vai ser disputado a tapas. É, que nem... Tipo, colocar um milhão de pessoas numa arena com uma faca e uma tem que se matar a outra, tal, tal, tal. Pra definir o vencedor, assim. Vai ser assim, cara. É que nem um Battle Royale. Melhor definição de concurso público. É o Battle Royale da vida. Um Fortnite, um PUBG, um... Concurso é isso, minha gente. Concurso é isso. Pronto, já encerrou aqui o FunsaCast. 18 minutos, já pode fechar aqui. E é isso aí, minha gente. Aí ele fala aqui, agregação cíclica. O que, que é isso? É o fenômeno no qual, a cada novo conhecimento agregado aos já consolidados, forma-se um ciclo maior, mais rápido e mais seguro de aprendizado. A cada novo conhecimento, aumenta o número de associações cerebrais e, consequentemente, a capacidade da memória e facilidade de agregação de novos conhecimentos. Aí fala aqui que o aumento desse conhecimento é uma progressão geométrica, vai crescendo aos pouquinhos, né? É que nem a bola de neve, né? Aí você vai aumentando, você vai praticando e vai aumentando, né? E que a moral é não desistir. Porque aí você quebra o ritmo. Daí pra voltar, fica a paia. Bambus e pedras. Lembrei da menina. E bom, do primo Santo. E o bambu? E a menina enfia no teu. Aí eu tô todo gozadinho hoje. Dormi coboso. Aí fala uma historinha, né? Não, na verdade é uma natureza. Fala do bambu chinês, que depois de plantado lá passa 5 anos sem crescer nada para cima do solo. Aí no sexto ano chega a impressionante altura de 24 metros. Pela lógica humana, deveria crescer 4 metros por ano. Mas a natureza tem sua lógica. Né? Aí, da mesma forma, quem está batendo com um martelo em uma pedra pode dar 20 marteladas e não ver nenhum efeito. Aí, de repente, a 21ª martelada esmigalha a pedra. Qual foi a martelada que funcionou? A 21ª? Não. A resposta certa é o conjunto das 21. Aí você não pode desanimar, você tem que continuar. Só porque os resultados não aparecem, né? Você tem que continuar. É uma motivação a mais, né? Aí vem a citação aqui do William. Concurso público. A dor é temporária. O cargo é para sempre. Se você não fazer nenhuma cagada homérica, é pra sempre mesmo. Mas... Aí ele fala aqui do imponderável, a sorte e o azar. Né? Aí fala que todo mundo sabe que a sorte é quando você... Tem gente que não estudou muito, mas consegue uma boa nota e passar. Tem gente que estudou... Tá afiado na hora H, não consegue. Aí fala aqui, para você não depender do imponderável, você precisa saber, por exemplo, o suficiente para tirar 8. Ou nota de corte, né? Você precisa saber o suficiente para pelo menos tirar a nota de corte, né? Aí mesmo que caia que você saiba menos, que o examinador seja rigoroso, que você não esteja num dia muito bom, etc., você vai passar. Aí fala aqui para pedir ajuda a Deus, para orar, e também orar para que seja feita a vontade dele. É o que eu estou falando aqui. Porque... Pedir para ajudar, tudo bem, você pode pedir ajuda e tal. Mas pedir, acima de tudo, que seja feito à vontade dele. É o que eu acredito. E se não for para ser, vida que segue, né? Aí fala aqui uma dica importante. A pessoa que estuda desorganizadamente e para por causa de uma crise de estresse ou cansaço, eu... ou que passa um longo tempo longe do estudo por causa de uma prova onde achou sua nota injusta, entra no circuito de perda, de desaceleração. Quem mantém um ritmo constante de estudo cria um sistema de acréscimo, como se o conhecimento fosse uma bola de neve, que só vai crescendo e adquirindo mais velocidade em progressão geométrica. Aí fala que o importante é sempre manter um ritmo mínimo. Você fazendo de pouquinho, pelo menos, um pouquinho no dia, pelo menos já, para não perder o ritmo, já ajuda, né? E aqui termina com uma citação aqui, extraído do anúncio da Reebok. O que importa não é a vitória, mas o esforço. Não é o talento, mas a vontade. Não é quem você é, mas quem você quer ser. É, bonito, hein? E é isso aí, acabou o capítulo. Esse é um capítulo meio curto, né? 24 minutos. E como eu fiz os agradecimentos aí, minha gente... E que agora não sei se eu vou postar hoje, porque eu tô meio ocupado, né? Vou dar uma saída aí na tarde. Aqui de hoje, né? Dia 16. É até bom ficar ocupado, porque para evitar os prom da vida, né? Evitar olhar essas degenerações aí judaicas. Olhar japinhas peitudas. Desintoxicar disso daí, desses males aí. E fazer o que precisa ser feito, né? E é isso aí, minha gente. Eu agradeço mais uma vez. Por... Se você ficou até aqui, né? E até uma próxima. Um abraço a todos. Tchau.